Goddamn. Goddamn. Goddamn. De novo. Doido. Eu acho que tem um rato debaixo da minha cama de novo. Mas já matei ele, então tem outro. Tem outro, tem outro, tem outro. Estilingada na cabeça, rachei ele no meio. Não tem segredo, guardei ele pro meu recreio. Sim, eu como carne de rato mal passado. Eu guardo eles dentro do meu sapato. Essa música é mais louca que eu já fiz na minha vida. Provavelmente vai ser a última, porque a minha mente é suicida. A Caio, eu peguei sua prima. Mas não tem nada a ver com essa canção. É só pra completar a rima que tá uma bosta pra caramba. Eu gosto de banana nas bandas da minha bunda. Engraçado, né? Esse cara é chato pra boné, mano. É isso aí, eu sou o Megan Kister gordão. Meu nome é Caio, eu sou um tremendo de um vacilão. Eu acho que eu tô cansado de comer rato de sapato. Acho que eu vou começar a comer gato. Eu vou comprar uma camisinha, pera aí. Cuidado com a pau, é sempre necessário. Quando eu for comer um gato. O cara falou de zoofilia. Melhor do que falar de pedofilia. Ou de um corpo morto no meu quarto. Todo. Gostoso. Ai, eu não pego essa porra, mano. Eu queria comer novo. No meu bolo. Tipo cobertura pra caralho. Cobertura no caralho. Filho de uma puta, você é um retardado. Não esqueça dos remédios. Ai, que tédio. Bosta.